Ei, você sabe o que é cidadania? Cidadania? Como assim? Cidadania são os direitos que você tem como cidadão. E então, no próximo sábado, dia 28, você poderá exercer sua cidadania aqui na EMAP. Chame sua família, seus amigos, suas comunidades. Eles vão poder tirar carteira de identidade, conhecer melhor os programas sociais como Bolsa Escola, Bolsa Família e entre outros. Ah, renovar a matrícula e fazer o cadastro para a Escola Integrada e EJA. Além de participar de várias atividades esportivas, culturais e muitas brincadeiras. Conte para todo mundo. Dia da Cidadania na Pampulha, Organização Escola Municipal Aurélio Pires e CRAS Santa Rosa. Sábado, dia 28 de novembro, na EMAP, de 8 a 1 da tarde. Apoio Rádio EMAP, a rádio que educa.